se chamava o seu marido? Serafim Sousa. Serafim Sousa. Pode-nos falar um bocadinho da arte dele? Como é que ele fazia estas campainhas? Era com areia de fundição, uma areia própria que havia. Tinha os moldes, eles depois iam a um forno de alta pressão, que era daquele líquido que era estanho, era cobre, uma mistura. E sucata, e então aquilo derretia a 2000 graus, mais ou menos, e então deitava e ficava a campainha. Tinha uma máquina para as limar, fazia ele, fazia o vadalito e pronto, montava. Portanto, diferentes tamanhos de campainhas, diferentes sons, sim, não é? Diferentes sons, diferentes tamanhos e exportava para o estrangeiro, Madrid, Barcelona, Valladolid, sei lá, olha, para uma série de terras lá para o estrangeiro. Então, e qual é o objetivo principal das campainhas? Para as ovelhas, ovelhas e vacas, para pôr ao pescoço. Guarda ovelhas, tenho coberta com poucas telhas. Sou pastor de pau e manto, ai, tenho gado no arrodeio. Sou pastor de pau e manto, ai, tenho gado no arrodeio. Tenho gado arrodeado, ai, à sombra de um castanheiro. Thank you. trabalhar, isto está a fazer produção. Não é para estragar. Sr. José, três tipos de cobertor, três nomes diferentes. Como é? Portanto, este é o branco, que é o que vai para a cama. Todos eles dão para a cama, mas este aqui, normalmente, era o que vai sempre para a cama. E não havia nenhuma menina, antigamente, casadora, que não levasse no enxoval o cobertor de papa, aqui na nossa zona. Depois temos até o pastore, que é utilizado pelo pastore, porque este cobertor é impermeável. A gente, se passar aqui a mão, deita, sempre deita gordura ainda. E ele, posto da maneira em que está, a água não entra. Se o pastor pusesse este cobertor ao contrário, já entrava a água, porque está a correr, o pelo está a correr neste sentido, e então a água não entra. E o pastor, tanto usa este cobertor para se proteger da chuva, do frio, como do calor. Quando é no verão, as ovelhas têm que sair cedo para o campo, e ele, quando é ao meio da tarde, ainda dorme uma sonecazinha na manta. Estende aí debaixo de uma árvore, ainda dorme lá uma sonecazinha. E então temos este aqui, que é o lobeiro. O lobeiro vem de lobo. Nós aqui na nossa zona, hoje já não, mas antigamente havia muitas ovelhas. E quando era no inverno, não havia comer para tantas ovelhas. E então faziam a transumância. Iam ali para o lado da Alpedrinha, para ali para aquela zona de Castelo Branco, uma zona mais quente. E então atravessavam ainda a parte da Serra da Estrela e parte da Serra da Gardunha. E havia lobos, antigamente havia muitos lobos. Embora ele levasse o cão e o cajado, mas esta manta era essencial. Porque o lobo, quando se firma numa presa, o pastor se apercebia, deitava esta manta para a frente do lobo, e o lobo distraía-se um bocado com esta manta. Ao ver estas coisas tão fortes, o lobo, ao focar isto, confundia-se e a presa fugia, e ele, quando dava conta, a presa já não estava lá no sítio onde ele queria. E muitas vezes o pastor também, para se defender, embrulhava-se esta manta, mas tinha que estar parado. O lobo via esta manta tão, com estas coisas tão fortes, que via que aquilo não era nada de comer, e então ia-se embora. E muitas vezes o pastor salvava-se a ele e ao próprio rebanho. E por isso é que se chama manta de papa pastor, lobeira. Agora começa, de um bocado baixo assim, vais bater também aí, e começamos a estender a folha. Interessava-me saber, Sr. Mateus... Senhor não, Sr. Mateus chega. O que é que querias mais, ó Senhor Mestre Luís? Quando é que começou este ofício? Eu comecei este ofício em agosto de 57, com 15 anos. Já fiz 74. Vejam lá a martelada que eu já dei. Que tinha dias aqui, se tivesse todo dia a forjar facas, portanto, o forjar é o aperfeiçoar a faca a martelo, eu dava em 35 a 40 mil pancadas. assim como dava, mais 100 pancadas por minuto. E eu aguentava aqui. Portanto, já dei muita martelada. Este seu ofício já vinha dos... Não, este meu ofício não era de família. Mas comecei a trabalhar com um cunhado meu, que já estava casado com uma irmã minha, e com o pai dele, que era um senhor na altura, em 57, e ele teria assim já perto dos 70 anos. E então depois, claro, ele faleceu depois em 73, esse pai dele. Depois eu continuei a trabalhar com o meu cunhado, suspendi o tempo da tropa, de 62 a 65, e depois em 65 eu recomecei, trabalhei com o meu cunhado até 87, e depois em 87 comecei a trabalhar sozinho, com a ajuda da esposa, aqui ainda há muitos anos, e agora ainda vou dando a martelada, mas sou já sozinho, porque já trabalho. Eu costumo dizer aos meus clientes, uma piada, uma certa graça, às vezes mandam-me fazer alguma coisa durante o verão, e eu digo-lhes assim: meninos, eu só já trabalho para aquecer, no verão não preciso. Portanto, vindo o inverno, já vos faço alguma coisa. Agora, mantenho o fabrico da tesoura porque não há mais ninguém. Ou não sabem ou não as querem fazer. E por outra, a gente também tem que compreender que a tosquia hoje não é feita à mão, é à máquina. Mas como todos os pastores devem ter uma tesoura que de vez em quando é preciso. E também há outros motivos. Há muita gente reformada que tem 3 ou 4 ovelhas. E para não mandar ir a máquina, a ovelha tem que ser tosqueada todos os anos, não é? Para não mandar ir lá o homem da máquina, cortam eles a lã. Como não percebem nada, a tesoura estraga-se, depois tem que mandar fazer outro. E é o motivo de eu ainda fazer. Não muitas, mas vão-se fazendo. Outros às vezes já as pedem, pensando que eu morro qualquer dia e é para recordação. E, claro, mas já se faz pouco, mas eu tive tempo que eu começava o fabrico da tesoura logo aí por novembro e aguentava até maio. Portanto, praticamente era quase só o que fazia, porque nós, como éramos praticamente, já há muitos anos somos quase os únicos, nós fazíamos tesouras para todo o país. A milha é mais grossa, tem um cantar. Este agora já tem outro. Tem um cantar mais macio. Assim como depois o acabamento. Como depois o acabamento ainda é num outro esmeril mais fino, que tem outro cantar. Isto porque começa na milha mais grossa, depois vai para a milha mais fina e depois esta que é o acabamento, que é só um polimento de linha. Para a tesoura ficar totalmente lisinha, porque a tesoura, a passar a folha uma para a outra, se não for lisinha, prende. Nós chamamos a isto uma forja, mas isto verdadeiramente, a forja é só a fornalha onde se esquece, porque isto é uma frágua. E eu fiquei um pouco surpreendido, há pouco, quando aquele cabeço que está entre a guarda e o sabual, eu pensava que era o cabeço das fragas, porque normalmente no cabeço há fragas, não é? E disseram-me não, que ele é o cabeço das fráguas, porque há lá muitos vestígios de ferreiros. Isto dizer que havia fráguas. Ora, frágua é a casa onde trabalha o ferreiro e a forja é a fornalha. lavrador começa pela chapa, a chapa zincada, corta-se à medida que se quer fazer o assador, fura-se, pronto, tem este processo de furação, fura-se, vai aqui à máquina, à fieira, para fazer a cravação, e fazer o bordo, depois o processo de enrolamento, a cravação do fundo, que é tudo manual, tudo feito aqui na fieira, só leva aqui para fazer o bordinho, para fazer a cravação. Depois a recravação é toda manual, que é este processo. Por final, cravam-se aqui os elos e depois a asa. É tudo um processo manual, feito à mão. Sem a máquina, é só para fazer os bordos e a cravação. O resto é tudo um processo manual. Tudo que seja para bater tem que ter um suporte, e chama-se a bigorna. Aqui chama-se uma fieira, e esta fieira tem vários carretos que dá para fazer os bordos, as recravações. Pronto, as serralharias em ferro terão muito mais maquinaria. A parte redonda é para fazer justamente os... As partes redondas. Esta parte redonda é assim. No caso de queremos enrolar ou fazer uma coisa mais redonda, trabalhamos assim aqui. Pronto, fazemos o redondo de uma peça. Ou para bater as cravações em redondo. Porque se tivéssemos bater uma cravação numa superfície mais direita, batemos nesta parte da bigorna. Esta parte é para as cravações redondas. Ou desempenar. Acordai que estás dormindo nesse sono tão, tão profundo. Lembrai-vos das benditas almas que estão no outro mundo. Rezemos um Padre Nosso e uma Ave, Ave o Pai Nosso, a Ave Maria, todos em conjunto também. Acordai que estás dormindo nesse sono em que estás. Lá tendas no outro mundo vossas mães e vossos pais. Rezemos um Padre Nosso e uma Ave, Ave amor de Deus.